Maria Carolina, aquela menina linda que me fez sonhar. Naquela tarde de domingo, quando me perdi no seu olhar, perdido de amor por Carolina, sozinho pelas noites eu vaguei. Só depois de tanto tempo, menina Carolina, eu te encontrei. Sou feliz e agora vou cantar. Eu vou amanhecer no azul do seu olhar. E como vai ser lindo a gente se amar. Sou feliz e agora vou cantar. Eu vou amanhecer no azul do seu olhar. E como vai ser lindo a gente se amar. E como vai ser lindo a gente se amar.